sei que não acredita, amor à primeira vista. Noite e dia penso em você. Presente ou passado, quero você ao meu lado. Como é bom te conhecer. É inesquecível os momentos e o seu calor. Pense bem, mas fica comigo. Não vá se esquecer de mim. Eu não estou enganado do que sinto por ti. E o meu amor fica maior quando te vejo sorrir. Agora eu choro porque você me deixou, morrendo lentamente à espera deste amor. Não sei porquê se separou e eu não pude entender. Você foi se afastando sem eu perceber. Toda noite não sei porque demoro pra adormecer. A minha mente vai longe, estou pensando em você. E não vejo o dia que poderei te tocar, te abraçar com loucura e seus lábios beijar. Certa vez me disseram que quem ama tem que sofrer. Mas se isso for verdade, acho que vou morrer. E só sinto essa tristeza dentro do meu coração quando você passa por mim e não me dá sua atenção. É inesquecível os momentos e o seu calor. Pense bem, mas fica comigo. Não vá se esquecer de mim. Lembranças dolorosas me atormentam a todo momento. Uma dor angustiosa dentro do meu peito. Cada um tem sua vez, a minha já chegou. Por mais longe que esteja, será sempre o meu amor. Você com seu jeito doce, meio e tão sutil. Uma troca de olhares, os meus lábios se abriu, dizendo assim: por favor, volte pra mim. Então chegou o dia em que você entendeu. Então tudo esclareceu, fazendo tudo mudar. Se você disse eu te amo, então eu vou te amar. É, então eu vou te amar, te amar, te amar. É inesquecível os momentos e o seu calor. Pense bem, mas siga comigo. Não vá se esquecer de mim. Te amo sim, te amo sim. Te amo e te quero pra mim. Thank you.